talento clandestino. Tantos cadernos preenchidos com pensamentos inditos. Vão passando os anos dedicado a isto, colorir o lado obscuro desta vida em que existo. Se a música é crime, considera-me bandido em estágio. A missão dá carinha, consigo o meu coração. Bombei a música de fundo, do hip hop à clássica, do solo raga dos 60 aos 80, ou cubana, ou Frank Sinatra. A felicidade é como uma batida, quando acaba sentes que algo falta na tua vida. Às bolinhas, às riscas, ou acompanhadas com iscas, com poesia e sexo, sou bonita para dar nas pistas. Eu vim para dar-te música de engato, de combate, medicina alternativa em cada bafo, fecha o casco. Melodia como o cafuné para o ouvido. Meu amigo, procura tu também a tua fuga. Acordo, dou graças por mais um dia, respiro fundo, sinto-me agarrado à vida. Peço ao universo por dádiva criativa, na música e pintura foco no que me cativa. Poesia é minha sina, uma travia, via iluminada que me afasta da rotina de madrugada, em busca da adrenalina que vicia quem pinta. A vida mais colorida é incrível quando nos sentimos únicos, nos de preconceitos em momentos lúdicos, e aproveitamos até aos últimos segundos, livres sem rumo como nobres vagabundos, sem algemas do tempo ou grilhetas do medo, a desfrutar o sossego, o total desapego. Não há nada como um pôr do sol à beira-mar, melhor só tendo alguém ao lado para abraçar. Deixa-te acreditar, não, procura o teu caminho. Sentimentos em bruto desde o puto fizeram-nos crescer neste meio em absoluto. Esta merda, mano, fez-me acordar para a vida, como um puto de 14 perdido sem rumo à deriva. Nascemos para isto, já mentalizei disso. Faço aquilo que gosto, tenha ou não tenha guito. Não quero ser escravo, um estado desequilibrado. A felicidade é crucial no dia a dia para ser posta de lado. Ortodoxo, modo como somos expostos. Num dia aplausos, no outro um furo nos bolsos. Porque a miséria não escolhe caras nem corações. Sexo opostos, raças ou diferentes religiões. Somos apostos que não podem falar. Encarcerado na luta, não deixes de acreditar. Sem música não há vida, sem vontade não se realiza. E dás por ti desequilibrado, levado ao sabor da brisa. Não deixes de acreditar. Caminho, estrada do destino. Deixa de acreditar, não, tu não estás sozinho. Talento clandestino. Deixa de acreditar, não, procura o teu caminho. Estrada do destino. Deixa de acreditar, não, tu não estás sozinho. Pessoal, prima pela simplicidade e tem autenticidade nos desejos. No nosso meio, o estilo e a integridade residem no interior. A fama e a imagem nada significam para nós, mas para os falsos e fraudes da música é tudo um desfile de moda, é tudo um espetáculo, um show de marionetas. O contrato com as editoras faz com que vendam a alma e o respeito próprio. Tanta má influência, tanta influência negativa que não faz sentido. É tudo vazio, aparente e artificial. Vê se tens mais para dar do que apenas imagem de moda. É o show dos marretas, não tens mais nada para dar, não é? Canal 2. Pensas que eu vou jogar este jogo contigo? Tudo que eu tenho é meu, só o meu. Queres o meu guito? Queres o meu guito? Bitch, trata de pegar nas tuas cenas e passa. Eu já não fico contigo na mesma casa. E toda a gente diz: não falas disso, não esqueces isso. Gajo, tu não quero, não te lero. Saio do sério, noite deslumbrante.

todos temos que partir. Um dia vamos parar, mas a parar, ao menos que não seja à bruta. Há quem pense que és de ferro, só o acontece aos outros. Não te enganes, pensa bem, o outro dia és tu. Dei por mim encapotado, vi a vida por um fio. Flashback na A1, eu e o Chuchu a gritar, tipos gajas, grande susto. Não foi destas, estamos bem, e esperar pela assistência. Moral da história, viva a vida, aproveita porque a vida dá voltas e não avisa com antecedência. Ei, viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida. Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vivo. Estamos todos de parabéns pelo simples facto de estarmos vivos. É viver cada dia como se fosse o último. O amanhã não é certo. E para morrer basta estar vivo. O hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Aproveita. Canal 2. Antena Web. O que é o amor? Definição de amor. Porque eu não entendo. Eu não percebo. Yeah. Escuta. Não consigo perceber. Chama-se amor, dizem. Um sentimento, mas vejo provocador. Comparam com felicidade, outros com uma alhada. Nunca ouvi falar de amor sem uma lágrima derramada. E desejam, planejam ser Romeu e Julieta. No entanto, nesta história esquecem uma faceta. Tragédia no final, o amor tem um problema. Não são apenas palavras bonitas de um poema. Sentimento complexo, difícil perceber. Causa dor, sofrimento, boa razão para viver. Eu não entendo. Haverá definição. Se existe, quero saber para completar a canção. Não consigo perceber o que é o amor. O que é o amor? Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor afinal? O que é o amor? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo. Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor? Pesquisei o que é o amor. Num poema percebi, é sinónimo de dor. Noutro percebi, é gostar muito de alguém. E ao pesquisar percebi a ambiguidade que tem. Segundo o patão, perigosa doença mental. Tantos significados, o que é o amor afinal? Causa dor de insónias, causa dor de tristezas. Cura de todos os males, mas também pior doença. Segundo o Gandhi, a força mais subtil do mundo, capaz de deixar qualquer um vagabundo. E com tantas definições, tanta confusão, vou tentar percebê-las para concluir a canção. Não consigo perceber o que é o amor. O que é o amor? Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah, yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor afinal? O que é o amor? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não entendo. Ora provoca felicidade, ora dor. Alguém entende? Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Yeah. Mas o que é o amor afinal? É sentimento característico de humanos. Palavra mitológica antiga de romanos. Amor é como guerra, fácil de começar, mas também acredita, difícil de terminar. Dizem que é eterno, haverá como provar. Este não se entende, não há como explicar. Sentimento inexplicável, mas existente. Difícil perceber, haverá quem entende. O amor é calma, é fogo, é chama. O amor só existe no coração de quem ama. O amor é não sei quê, que surge não sei quando e acaba não sei como. O amor tudo pode. Não consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo. Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Mas o que é o amor afinal? Alguém entende? Não consigo perceber o que é o amor. Eu não consigo. Ora perceber. Ora provoca felicidade, ora dor. Yeah. Ora nos deixa bem, ora nos deixa mal. Okay. Mas o que é o amor afinal? Eu não consigo. Yeah. O que é o amor? I'm a bad. Yeah. Yeah. tenho uma conclusão. Não há definição, definição. Melancolia na poesia da vida. Sei que lá de cima nos consegues ouvir. Eu não entendo esta tua partida, amigo Soleil. Foste embora sem dar aviso. Deus fez a chamada, respondeste ao seu pedido. É precioso compreender que o homem bom parte cedo. Slide, yo, slide, isto é para ti, mano. O disse em peso, e senti, mano, pensamos em ti, mano. Fazes falta, muita falta, mano. Muita falta, mano. Muita falta, mano. Amigo, ainda não acredito que partiste. O bairro senti, mano, ficou mais triste. Não despediste ninguém, foste embora sem dar o aviso. Deus fez a chamada e tu respondeste ao seu pedido. É preciso compreender que o homem bom morre cedo. Foi isso que aconteceu e sou assim, eu entendo a razão da tua precoce partida. A vida foi matrasta, é disso eu de Deus, ninguém duvida, maniga. No meu coração tu já não sais. E peço que o paraíso, mano, te abra os seus portais e te acolha no seu esplendor e rezo ao Senhor para que eu te guarde do seu lado. Yeah. Deus abençoe o brother que nos deixou. E metade das nossas vidas consigo ele levou. Meu coração não se cansa, chora, tu já chorou. Porque passar noites e dias o meu brother não voltou. Faz-me perguntar então porquê é que um gajo nasce. Tudo ganhamos na vida, a morte é quem desfaz. Isto inspira a revolta. O mais fodido ainda é saber que o nosso sofrimento não te traz de volta. Bons morrem cedo, maus continuam solta. E neste mundo a tua morte foi a minha maior derrota. Este vazio cheio de ignorância, única coisa que me resta é amar-te à distância. Veste nos meus sonhos, dou-te a minha mão, mas esta não te alcança. Que voltaremos a estar juntos, não perco a esperança. Então descansa no paraíso da minha mente. Na memória todos nós viverás eternamente, incomensuravelmente, permanentemente, perduravelmente. Solai mesmo de sempre, um gajo que as tristezas não venciam, alegre e sorridente. Meu soldado destemido, jamais será esquecido. O verdadeiro Thug Nigga Soleil, meu amigo, diz-me como é que vamos viver sem ti? Porque eu disse, mano, não é a mesma coisa sem ti aqui. A life é fodida, a life é marada. Mas quando penso em ti, boy, não passa nada. Nunca levas porrada, nunca papás grupos. Lembro-me que eras puro, me espancaste o Santiago. Pula muito grosso e tu provaste quanto mais big é o homem, maior a sua queda. Esta é a cena que eu admiro em ti. Derrubaste colossos quando não passavas de um skinny. Tu és inspiração pro meu hip hop. Posso ser pequeno, mas ninguém derruba o lance. Boy, boy, boy. One love, Soleil. Cada rima escrita por ti é uma lágrima que cai do meu, do lance, do mandinho, do smile e do rosto do like. Qualquer alma fraqueja quando a alma de um irmão se vai. Sei que continuas a olhar por nós lá no sky. Para os quatro cantos da rua, nem inverno sem chuva, nem deserto sem água. Nenhuma ausência consegue ser maior do que a tua. Por ti, brother, Joe, a vela não se apaga. A vida transportador em forma de verso que se propaga em corações disfarçados que sentem tua partida como uma coisa amarga. És um soldado falecido, mas jamais será esquecido. A saudade, mano, é nossa única riqueza. Porque a lembrança fonte onde parte toda a tristeza. E juntos fazemos, mano, esta dedicatória. Todos os olhos em ti, e o teu nome ficou na história. Melancolia na poesia da vida. Lá em cima sei que nos consegues ouvir. Não faz sentido a tua precoce partida, amigo Soleil. Foste embora sem dar aviso. Deus fez a chamada, respondeste ao seu pedido. É preciso compreender que o homem bom morre só assim, eu entendo. Melancolia na poesia da vida. Lá em cima eu sei que nos consegues ouvir. Não faz sentido a tua precoce partida, amigo Soleil. Foste embora sem dar aviso. Deus fez a chamada, respondeste ao seu pedido. É preciso compreender que o homem bom morre só assim. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Destes dias

Rouba a caixinha que mora aqui ao pé.

Canal 2. A noite cai, se vai. Balança.